Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. Pra nos dominar com um profundo azul em meio à escuridão. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e eu digo pra vocês, entre 2019 e 2020, a gente pôde zerar a vida de várias maneiras possíveis e imagináveis, e hoje é mais uma. Eu falo, galera, aqui é o Álvaro, e hoje eu só tenho a agradecer a ilustre presença do nosso convidado. Hoje estamos aqui com o grandíssimo, o excelentíssimo Francisco Bretas. Olá a todos. Como vão? É uma alegria poder estar aqui também, estar com vocês, conhecendo vocês. Vocês que já me conhecem há tanto tempo e eu agora estou conhecendo vocês aqui. Isso é uma coisa muito doida, né? O pessoal conhece mais da sua vida do que você da gente, né? Isso acontecia muito quando eu ia nos primeiros eventos e eu... É preciso também um certo treinamento e uma vivência para você passar a ter fãs, né? Porque até então Você faz o seu trabalho, e a dublagem sempre foi um trabalho absolutamente anônimo, quando eu comecei a trabalhar. Então, grandes estrelas da dublagem passaram, ninguém sabe até hoje nem o nome, porque não tinha nenhum registro disso na época, na internet. Então, também, para mim, teve um treinamento para lidar com fãs, eu não sabia exatamente. Eu via pela primeira vez uma pessoa, sei lá, no Ceará, num evento, e aí o garoto começava a chorar e ficar muito emocionado. Eu não entendia direito, porque para mim eu nunca tinha visto aquele garoto, entendeu? Então eu demorei um tempo para entender, me colocar no papel do fã, né? E eu sendo fã, também estando diante de um ídolo da dublagem meu, que eu cruzei algumas vezes, alguns ídolos, e eu lembro claramente da emoção que eu senti quando estive diante do dono da voz que iluminou a minha infância e a minha adolescência. E aí eu passei a entender e passei a ficar calado e só ser objeto de alegria e de você e tal. E compreender isso, né? Que é importante. Pra quem não conhece ainda o Francisco Bretas, primeiro de tudo, ele é natural lá de Juiz de Fora, ou seja, ele é mineiro. Gente boa, todos os mineiros. Abraço, inclusive, para muitos amigos que eu tenho lá em Minas, né? Minas Gerais é bom demais. A gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente. Como já disse um dos dubladores mais gente fina que a gente entrevistou aqui no podcast, o Cristiano Torreão, eu não tenho mais falado que as pessoas que atuam com essa nobre profissão são dubladores, e sim atores em dublagem. A gente recebe de vários atores em dublagem lições diferentes que complementam a vida da gente. Uma das últimas foi o nosso excelentíssimo Luiz Nunes, né? Que a gente fez um especial por causa da dublagem que ele fez em Spectreman. E a gente aprende muito. E com certeza hoje a gente vai aprender mais um pouquinho. Espero que sim. Aprendemos todos uns com os outros, né? Sim. Com certeza. E a gente já aproveita. E Bretas, como é que foi o início da sua carreira? Até no teatro mesmo, né? Como é que foi o que te levou a querer fazer teatro? Que aí, daí, em seguida, surgiu, né, o que a gente conhece. Bom, as minhas primeiras experiências de teatro foram na escola, né? E também fundo de quintal, com amiguinhos e tal. E eu achava muito divertido. Eu copiava personagens da televisão. Na escola fiz alguns personagens históricos, né? Fiz Tiradentes, quase fui enforcado, fiz Aleijadinho. E, assim, fiz porque me colocaram lá para fazer, não era uma pretensão. Eu, como toda criança, tinha o sonho daquelas profissões incrivelmente impossíveis, né? Eu queria ser piloto de caça. Achava aquilo incrível, não sei que influência de quem nem de onde, talvez de um apresentador que chamava Capitão Asa, que tinha na antiga TV Tupi, sei lá o que era, mas eu sei que cismava com isso. Quando perguntava o que queria ser, eu dizia que era isso. E no entanto, sempre tive uma imaginação muito fértil. Quando eu fui uma criança também que brincava em fundo de quintal, subia em árvore, tinha essa história de computador, de ficar sentado horas jogando, né? Eu usava a minha imaginação, não vinha nada mastigado. E eu sempre tive uma imaginação muito fértil, né? Para contar história, para... E fazia, e interpretava, vamos dizer assim, aqueles personagens com uma certa facilidade. E aí foi a primeira vez que eu me apresentei assim, a primeira na escola. Os meus coleguinhas todos passaram a ser meros mortais. Quando eu entrei lá de Tiradentes, todos os outros, para mim, eram só alunos da escola. Eu não, eu era o Tiradentes naquela hora. Então ali já teve uma magia, sabe? É, eu sempre fui muito tímido e, enfim, muito tímido. Não era daquela pessoa expansiva que falava, lá, lá. Muito tímido. E o fato de finalmente prestar atenção em mim, porque eu sempre fui meio invisível, e a partir do momento que você está no palco, todos estão em silêncio olhando para você, aquilo me alegrou bastante, sabe? Eu gostei bastante da sensação de virar o centro das atenções e poder dizer as coisas e ser ouvido. Porque criança, né, nunca é ouvido em geral, pelo menos não na minha geração. Né? As crianças eram crianças e os adultos, adultos. Enfim, depois eu acabei vindo para São Paulo, minha mãe veio para São Paulo, ela se mudou para São Paulo, eu sentia muita falta dela, eu vim atrás, vim morar com ela aqui. Ela se mudou para a divisa de São Paulo e Diadema, que é uma cidade da periferia do grande ABC, né? E aí fui morar lá e comecei a minha vida lá em... a descobrir o país São Paulo, que eu não tinha a menor ideia. Imagina uma criança criada lá nas montanhas, num vale, ainda que Juiz de Fora seja uma cidade grande, né? Uhum. Com shopping e tudo mais, mas é aquela coisa, Minas não sai da gente, você continua sendo alguém que mora numa cidade que é um vale cercado de montanhas, né? E aí você vem para São Paulo que não tem montanha, só tem prédio, foi um choque. E aqui... Tudo era novidade. A comida, a língua, o sotaque das pessoas, o jeito que as pessoas falavam, o jeito que as pessoas se comportavam. E tudo era muito novo, né? O uniforme na escola não era uniforme, era um jaleco que você usava. Enfim, não gostei de São Paulo quando cheguei, né? Tinha a cidade muito feia. Muito prédio, muita casa, muito carro. Para quem sai do, né, para quem sai do verde e ir para uma cidade cinza, né, é um impacto muito grande, né? É. E eu fiquei bem chocado, assim, eu queria voltar para Juiz de Fora, deixei amigos lá e tal. Só não voltei porque minha mãe estava aqui, né? E eu queria ficar com a minha mãe, então era o preço. Se o preço era enfrentar São Paulo, que fosse assim. Mal sabia eu, né, que eu ia formar o meu caráter, ia crescer, eu tava com 18 anos. Então a influência de São Paulo na minha vida, quer dizer, eu desabrochei aqui em São Paulo, profissionalmente, uhum, como pessoa, as relações com amigos, enfim, a vida toda se fez aqui. Eu imagino que se eu tivesse ficado em Juiz de Fora, minha vida teria sido completamente outra. Acho que eu seria funcionário público, estaria trabalhando lá na prefeitura e teria uma família com alguns filhos. E... bom, aí comecei a fazer. Uma vez eu me lembrando sempre dessa história da facilidade de fazer teatro, pensei em fazer teatro aqui. Minha mãe me incentivou dizendo: não, aqui é muito fácil, eles precisam sempre de atores para cinema, para televisão, para teatro. Eu falei: nossa. Ah, outra coisa que eu sempre fui fascinado por televisão, né? Eu fui uma criança que fui criado na frente da televisão. E brincava e tudo, quando acabava a série, o filme, ia pular no fundo do quintal e vivia aquilo tudo que eu tinha visto na TV. Então, foi uma época de ouro da televisão e aquelas novelas de época, que eram uns folhetins assim de capa e espada, sabe? Com rainhas loucas, com... se passava em Veneza, na Espanha, tinha touro, tinha tudo. Tinha sheik, tinha histórias do Oriente, tudo novela, tudo filmado em Cabo Frio, as externas, ou na laje da Rede Globo, eles faziam arena de touro, isso eu fui saber depois, né? Enfim, aí comecei, um dia passei em frente a um teatro escola, que era um teatro de Diadema, né? Que era, pertencia à igreja, uhum, e aí tinha uma placa lá, precisa-se de atores. E aí eu resolvi entrar com a cara e a coragem, entendeu? Com toda a timidez do mundo. E aí eu entrei lá, tinha um cara, tava lá, sentado. Oi, tudo bem? Como vai? Não tinha mais ninguém, só era ele, com violão e eu. E aí ele falou assim, ah, não, é... eu sou filho de Dulcemar Vieira, ela é uma atriz, a gente mora aqui em Diadema, e ela quer montar um infantil e está procurando atores. E eu falei, ah, então eu queria fazer o teste. Você já fez teatro? Não, nunca fiz teatro. Só fiz na escola. Sabe cantar? Aí eu pensei, né? A gente sempre acha que sabe cantar, né? E aí eu falei assim, ah, eu sei. Mas tímido. E aí ele falou, então canta alguma coisa, eu te acompanho no violão. Cara, eu não lembrei de absolutamente nada, nenhuma canção, nada. Eu tava tão nervoso que eu não lembrava de nenhuma canção. Poxa, canta aí alguma, qualquer uma. Roberto Carlos, né? Todo mundo conhece alguma do Roberto Carlos. Não, eu não sei. Não. Então, parabéns pra você. Eu falei, ah, essa eu sei. E ataquei de parabéns pra você, acompanhado ao violão, passei no teste. Quem aplicou esse teste em mim é um cara chamado Nelson Machado. Ô, louco. É. Nossa, ele que tava senhora. Lá. É, isso em 1979, lá estava Nelson Machado, e a mãe dele, Dulcemar Vieira, ela já tinha sido, ela era radioatriz, ela também tinha dublado, tinha sido dubladora, e ela estava fazendo teatro na época. E foi o meu primeiro contato mais íntimo com um artista, com uma atriz e um ator, que era o Nelson, e ela. E eu fiquei muito encantado, sabe? Com esse mundo do teatro, o mundo do faz de conta, a situação de você estar num palco com luzes e contar uma história, e ter maquiagem, a coisa meio do circo, né? E eu achei aquilo tudo incrível. E comecei a fazer a peça, e me saí muito bem fazendo a peça. A mãe dele era brava, era uma diretora durona, sabe? Dava uns esporros lá, não sei o quê. Não, não é assim, bababá. Mas, no geral, foi muito gostoso fazer. Lá eu fiz amigos, conheci uma amiga que é minha amiga até hoje, uma amiga de 40 anos, que também era uma das atrizes, e comecei a ter uma relação com a cidade, e foi o teatro que me proporcionou isso. Eu fiz teatro infantil lá com eles, a peça chamava Aioú, era um musical, lá em Diadema e tudo, e com figurinos que ela fazia, e a peça foi um sucesso lá mesmo, teatro infantil, e depois o Nelson, aquele jeito do Nelson, muito engraçado. O Nelson já estava na vida, né? O Nelson era mais velho, é mais velho que eu, há alguns anos, e o Nelson já estava na vida, já vinha para São Paulo, porque tinha que vir para São Paulo, né? Para a capital, se pegar metrô, ônibus, se aventurar na selva, só para profissionais, né? E aí o Nelson, um dia o Nelson, sim, porque sai de Minas, vai para Diadema, ainda é uma cidade pequena. E depois ir para São Paulo, estação de metrô, aonde desce, que ônibus, que rua, eu não sabia nada. E o Nelson um dia falou assim para mim, pô, você tem talento, você quer fazer, tá a fim de fazer teatro profissional? Eu falei, uai, claro que eu quero, vim aqui para isso. Ah, uai, claro que eu quero. E ele então falou assim, mas é em São Paulo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E comecei a me aventurar com o Nelson, via para São Paulo, e aqui na capital eu conheci a Vic Militello, uma atriz extraordinária, e eu fiquei mais encantado ainda porque eu tinha visto uma novela com ela. Então era alguém que tinha saído da televisão, eu estava vendo pessoalmente. Só quem passa por essa experiência é que sabe, né? A sensação, a emoção, quer dizer, a emoção do fã que eu falei lá. Sim, sim. Dos primeiros fãs que eu tive. Então eu tive que me relembrar disso. Se você se deparar, uma vez eu estava no Rio e me deparei com Lima Duarte gravando uma cena de novela. Pra mim era como ver um disco voador. Porque eles gravando uma novela, eu não tinha a menor ideia como aquilo era feito. Eu só acendia a televisão e de dentro da caixa saíam aquelas imagens, aquelas pessoas falando. Né? Agora eu vi as luzes, os caras... Eu fiquei encantado com aquilo, encantado. Falei, puxa vida, eu adoraria fazer parte disso. E aí depois vim fazer teatro aqui com a Vic Militello. Ela tinha feito uma novela, chamava Estúpido Cupido. Era uma novela do Mário Prata. E ela... Isso nos anos o quê? Sei lá, nos... Ah, nos 70, né? Óbvio, né? Eu vim pra cá no 80. E era uma novela que se passava... A novela foi gravada nos anos 70, mas passava nos anos 60. E ela fazia uma coadjuvante que fez um grande sucesso. E ela virou a novela. Ela fazia o papel de uma empregada doméstica, se apaixonava por um cara lá. Imagina eu estar diante dela, a personagem da novela. Eu fiquei enlouquecido, assim. E ela também, uma diretora, assim, então, enfim, foi uma espécie de, como dizem os franceses, um debut. Eu debutei na vida, porque eu entrei lá e eram pessoas muito de pensamento livre, sabe? Eu nunca tinha convivido com gente assim. Gente que falava o que pensava, falava palavrão, não estava muito... Artistas. Não estavam muito preocupados com de serem interpretados errado, porque você estava ali no métier, né? Naquela comunidade. E eu achei aquilo máximo. Aí tinha um que era de chinelo, outro era hippie, outro fumava maconha, a outra, quando ia trocar de roupa, ficava com o seio à mostra. Eu fiquei enlouquecido com aquilo. Com pessoas tão livres, né? Muito Sim. livres, né? Nunca tinha visto um peito fora de qualquer coisa pornográfica ou sei lá. E lá, uma atriz, um corpo feminino. E um corpo sem nenhuma pornografia. Sem nenhuma sexualização, sexual. Né? É. E eu com 18 anos, eu não sabia direito ainda que era sexo, que era nada. Não tinha quase nenhuma experiência com isso. Então, esse mundo mais libertário, de pensamentos livres, de pessoas que eram elas mesmas e que não se importavam muito com o julgamento dos outros, e essa liberdade, isso me fascinou profundamente, sabe? E aliado à arte, ao fato de você subir no palco e representar alguém que não é você, né? Fazer um príncipe, fazer... Eu costumo dizer que de príncipe a jumento eu fiz tudo, teatro para criança. Olha aí. E isso só sem querer te cortar, mas aí eu já aproveito para fazer uma pergunta. Me corte, não vou longe. Não, para fazer uma segunda pergunta, na realidade, é se é que você lembra, qual que foi a experiência de estar no palco apresentando, tipo, profissional pela primeira vez, né? Como é que foi essa de chegar, de apresentar para uma. Pra um público de primeira, assim, você subir no palco como profissional, né? É um medo danado, sabe? É um medo, é um pavor, é um abismo, né? O palco é um abismo, né? É um precipício que você se atira de cabeça, né? É uma coisa de andar na corda bamba. Porque, primeiro, assim, você ensaia durante meses, estuda o texto, decora, repete. O diretor vai corrigindo. Não é assim. É assado, faz... Ah, é assim. Até chegar naquilo que o diretor quer. Que você aja e ande, fale, e interprete e passe a ideia do personagem que o diretor quer, né? Então, aí, tudo bem. Aí tem os figurinos, que já é fascinante. Pela primeira vez, você vai botar roupa naquele personagem, só existe no papel, né? Aí você calça o sapato, aí você põe uma peruca, aí tem uma maquiagem. É tudo muito mágico. E o dia da estreia é um abismo. Você vai ser jogado aos leões, né? Sim. Porque tá aquela plateia, cortina fechada, e você ouvindo aquela multidão, gente entrando, rindo, tossindo. Você diz, meu Deus do céu, como é que eu vou agora? Eu saio daqui dos fundos da cozinha e vou lá pra frente e começo a falar com essas pessoas, né? É assustador, né? Eu cheguei a fazer teatro também, e um professor meu falava que quando você subiu no palco, você olha lá em cima, olha o cara da técnica lá em cima e esquece que você tá, né? Porque você vai ser julgado de qualquer forma, você vai gostar. Sim. Alguns vão gostar, outros não. Então, Sim. né? Sim. Com o tempo, com a profissão, com os anos de profissão, você começa a entender do que se trata o ofício, né? Esse teu ego, você passa a ter um controle técnico, e essa é a parte mais gostosa. Você passa a ter um controle, primeiro um controle técnico daquilo que você está fazendo. Não existe improviso. É como se fosse um relógio suíço. Cada frase, cada passo, é tudo ensaiado. Mas, primeiro, tem que ser natural. E outra coisa, aquilo acontece aquela noite de uma maneira e não vai se repetir nunca mais do mesmo jeito. Ainda que seja o mesmo passo, ainda que seja o mesmo texto, ainda que seja tudo repetido, não é repetido. Porque é um público diferente, é uma emoção diferente. E o gostoso dessa história é você entrar em cena e captar a atenção do público e começar a contar a história e desaparecer atrás daquele personagem e servir ao personagem com a técnica que você possui, aquilo que você aprende. Isso é maravilhoso, porque você vai levando o público pela mão, você leva o público onde você quer, sabe? Claro, quando você consegue isso, é uma maravilha, né? Isso não acontece toda noite. Mas se você tem uma boa história, um bom texto, um bom ator, as pessoas estão ali para esquecer a própria vida, entendeu? E aí você tem que fazer com que aquilo seja real. Então, o grande segredo de interpretar é não fingir, é fazer de verdade. Aquilo, naquele momento, para mim, é a minha realidade, é a minha verdade. Na dublagem também, entendeu? Então é fascinante. E o público tá esperando que alguma coisa errada aconteça. Você tá numa corda bamba, levando ali um prato na ponta do nariz, em cima de uma bicicleta, com três macacos do lado, e a qualquer momento você pode cair. E isso é emocionante do teatro. Porque a qualquer momento, alguma coisa pode dar errado. Porque aquilo ali tá vivo. Né? R, mas R lindo, né? É lindo, é lindo, é lindo. E aí quando dá aquele terceiro sinal, né? Não sei se você sabe, mas antes de começar a peça, dão três sinais para avisar pro ator se está pronto e começar. Sim. Eu sempre penso assim, pronto, não eu tem mais volta. Eu já assisti algumas peças de teatro ali no ECA da USP. Sim. E realmente desse jeito. É, né? É maravilhoso. E eu digo mais, eu acho, quem sabe um dia, que o teatro devia ser ensinado em todas as escolas, em todas as escolas, entendeu? Em empresas, todo mundo devia fazer teatro. Porque é uma maneira de você... É uma terapia, você sai da sua vida, vai viver uma vida que você talvez nunca fosse viver. Né? Você vai fazer um padre, ou vai fazer um... Sei lá, vai fazer um garoto de programa, vai fazer um general, vai fazer um imperador, vai fazer um palhaço, vai fazer um amante... Vai fazer um monstro, né? O teatro me ajudou muito na parte de timidez, de mudar, perder essa timidez toda, ser um pouco mais sem vergonha, né? Sim. Saber falar, saber impor a voz, né? O teatro ajudou bastante nisso. Sim. Eu achava que devia todo mundo fazer teatro, ia ser maravilhoso, ia ajudar bastante. E deve, né? Deve mesmo. É. Com certeza, aproveitando o gancho que você trouxe a respeito de isso influenciar na dublagem, como foi que esse tipo de técnica surgiu na sua vida? Conta pra gente. Bom, eu continuei fazendo teatro com o Nelson, fiz várias peças para criança e conheci vários atores. E, bom, você sabe que o trabalho do ator é uma coisa cíclica, né? Naquele mês que você tá trabalhando, você tem dinheiro, o mês seguinte você não sabe o que vai ser, né? Mas na época a gente ainda fazia 5-6 meses de temporada. Hoje em dia são 3 e olhe lá. Aí eu tava numa dessas de baixa de trabalho, e aí tem um colega de trabalho, um outro ator chamado Eduardo Camarão, ele disse pra mim assim, o que você tá fazendo? Eu falei, não tô fazendo nada, tô desempregado e desesperado. Ele falou, aparece lá na Alamo. Eu tô lá na Alamo. Porque uma vez a gente combinou, eu e ele, ele tinha me avisado que tinha um teste na Odilfono Brasil, um antigo estúdio que não existe mais. Eu ia até comentar, porque eu tive um tio meu, foi técnico na Odilfono Brasil. Olha só, que incrível. E eu fui fazer um teste. Do lado do prédio da Alamo. Eu fui fazer um teste lá, junto com o Camarão, né? E a gente marcou no lugar, mas eu me atrasei. Enfim, eu não consegui achar onde era. Eu não conhecia São Paulo. Vindo de Diadema, naquela história que já contei, metrô e ônibus, eu me perdi lá. E ele fez o teste e ele passou. E depois, quando... Tinha um diretor lá, que era o Líbero Miguel. Quando o Líbero saiu de lá, o Líbero convidou ele para ir para Alamo também. Então ele já estava enfronhado lá na dublagem. E eu, não... E ele me encontrou alguns meses depois e falou, pô, a gente se desencontrou aquele dia, parece lá na Alamo. E eu fui na Alamo. Chegou lá, ele me apresentou a Nair Silva e tinha coisa de estágio. O estágio consistia em você entrar lá na sala, sentava lá no chão, tinha muita gente dentro do estúdio, né? Tinha umas 10, 12 pessoas, caras, enfim, garotas, atores, né? E você ficava assistindo lá os medalhões, os grandes atores, os grandes dubladores fazendo. E foi assim, e eu fiquei lá uns 4-5 meses assistindo. Aí dava sono, dormia. Imagina, uma sala escura com a televisão ligada, é um convite, né? Mas eu prestava atenção e ficava vendo aquelas feras, Arlete Montenegro, Chico Borges, Borges de Barros, ídolos, né? E o mais incrível é que quando eu entrei lá, eu ficava sentado. Então passava atrás de mim, por exemplo, Elizabeth Taylor, falando, pega um café pra mim. Eu tomava um susto, olhava pra trás. Aí passava na frente National Kid. Vamos dar uma carona. Eu falei, meu Deus do céu. E eram as vozes, né? As vozes do meu coração. E as pessoas eu nunca tinha visto mais gordas na minha vida. Então é a magia também da dublagem, quando você conhece um dublador, é uma voz que você ama, que você tem uma intimidade profunda, e você olha pra cara da pessoa e você nunca viu. Hoje em dia não, porque tem internet e você já viu foto. Mas naquela época... E aí a Nair Silva, uma hora lá, falava, você aí, vai ali, faz essa cena. Era uma cena dificílima de um filho que discutia com a mãe porque ele tinha se alistado. Segunda Guerra, Hollywood, 1905, por aí. Tinha se alistado no exército e a mãe dizia que ele não deveria ir. Então era um embate entre mãe e filho, ele pronto para ir para a guerra, dizendo que ia e ela dizendo que não. Uma cena de discussão, uma cena dificílima com a Arlete Montenegro. Arlete que fazia a mãe, uma voz maravilhosa. E aí eu fiz tremendo, errando, nervoso, mas fiz. Aí ela olhou e falou, muito bem. E chamou o marido, que era o coordenador, era o cacique lá, que dava trabalho para todo mundo. E ela falou, olha, esse garoto aqui vai dar samba. Quer dizer, dar samba era um termo dizendo, esse menino é bom e se você investir, pode ser que ele vire, tem, né, potencial. E que ele consiga fazer. E aí o Líbero abraçou a ideia e na época ele falou para mim assim, olha, se você for chamado, você não pode faltar. Não, eu não vou faltar, eu não vou faltar. Não. Então, você tem que ligar para cá todo dia para saber se tem trabalho, e porque não tinha celular, não tinha pager, tinha uns troços assim. E eu não tinha dinheiro para pager, tinha ficha telefônica, orelhão, né? Você tem que ligar para cá tais e tais horas para saber se tem trabalho. Não, eu vou ligar. Mas não pode faltar, hein? Não, eu não vou faltar, não vou faltar, eu preciso desse trabalho, não vou faltar. Eu estava realmente desesperado, precisando trabalhar. E aí um dia eu ligo lá e falo, olha, você vai ter um fixo. É uma série, você vai fazer o principal, é um fixo, mas você não pode faltar. E a preocupação dele é que eu faltasse. É, porque se eu começasse a fazer a série e depois eu sumisse, ele estava ferrado, né? Porque ele tinha confiado num cara e o cara deu cano. É. Como é que muda a voz depois, já no ar? E aí eu fui. E aí começou a minha gloriosa carreira. E esse personagem era o Jim, o Red Flash de Flashman. Seu primeiro líder, e o primeiro o líder vermelho de vários, né? Porque... Sim. É. E tava, eles tinham acabado de gravar Jaspion e Changeman. Estavam terminando de gravar Jaspion. E começou a chegar esses tokusatsu, esses live action. Começou a chegar assim aos montes. Ela começou a ter muito trabalho e aí ele me colocou para fazer. A gente gravava junto, o Camarão fazia inclusive o Blue, né, o Eduardo Camarão que eu citei para vocês ainda há pouco, que me convidou para ir lá conhecer, e eu precisava demais daquele trabalho. Então se você ouvir hoje em dia, eu faço aquilo com uma verdade, com... eu sou o próprio Jim, eu sou o próprio Red Flash. E eu gritava, Cosmic Vulcan! E eu mandava ver mesmo, porque eu precisava daquele trabalho e não podia dar errado. Então, Titan Flash! Aqueles comandos todos eu dava com o coração e com a alma. E deu certo. E depois, quando vem um outro... Viajei pra minha infância agora. Oi? Viajei pra minha infância agora. É, sim, pois é. Comando Estelar, Flashman! É. E aí entra a trilha, velho. Lá se vão 30 anos. Com certeza. Agora que a gente que se sente um pouco velho agora. Vocês eram crianças, né? A gente era criança, né? Nossa. Na época eu tinha 7 anos. Então. Quando passava Flashman na TV. Então. Você sabe o que é mais legal nisso? Mais legal. É quando vocês têm contato com a gente, com os atores que fizeram esses personagens da infância de vocês. Volta tudo, né? Esses meninos que estão dentro de vocês ficam com os olhos brilhando, né? Dizem, ah, meu Deus, eu me lembro onde o sofá que eu sentava, a televisão, qual era. Né? Volta tudo, né? Volta o café da avó, o bolinho, o almoço. É, a nostalgia bate forte. Sim. Falando em Tokusatsu, a gente tem vários papéis que você seguiu com a gente, além do Red Flash que você já citou, vários personagens em Jiraiya, o Ryoba em Lion Man, o Kenichi Akama, o Gogo Red em Gogo 5, são vários, cara. Vários, porque foi a época que eles apareceram, Então era um atrás do outro. Então todo mundo que estava fazendo estágio, que começou a dublar, eram colocados naqueles papéis. No Jirai eu fiz várias vezes os corvos, né? Que ficavam fazendo lá. E depois eu peguei o Retsuga. Já tinha sido feito por outro. E aí eu fiz o... Quando o Retsuga virou fixo, ela deu pra eu fazer. E aí veio o Giban, né? Como você falou, Lion Man. A gente fez tudo. Inclusive, né, inclusive, vocês dublaram agora o último episódio de Black Kamen Rider, né? Pra Amazon. É. Isso foi uma emoção incrível. Porque volta tudo na cabeça da gente, né? E no meio da pandemia, e gravei em casa, no estúdio em casa, e aí eu tava sozinho. Né? Uma curiosidade mesmo, por que que não foi gravado na época? Ninguém sabe, sabe? Ninguém sabe direito. Eu acho, eles dizem, a única explicação que eu ouvi uma vez de corredor, nem posso dizer que é oficial, é que esses filmes eram Betamax, eles vinham de avião, do Japão. Não tinha esse negócio de ser transmitido por internet, como é hoje. Vinha num pacote, vinha numa caixa. E parece que esse episódio extraviou. E ficou por isso mesmo. E largaram pra lá e ok. Bate bem com a época. A série terminou sem terminar. Agora, você imagina a minha emoção e a emoção do Elcio, tantos anos depois. O Elcio nem tá dublando mais, agora ele só dirige, né? Não quer dublar mais. E aí, tantos anos depois, a gente está diante do microfone, terminando aquilo que a gente começou lá atrás. Foi muito, para mim, muito emocionante, muito emocionante. Eu fiquei, e são poucas falas, na verdade, é uma cena de luta só, não tem nem muitas falas. Mas foi bem legal. Mas já imagina a emoção que deve ser de terminar algo, né? Então é muito. E principalmente tantos anos depois. Tantos anos depois, né? Que mais de 30 anos depois, né? Sim. Isso aconteceu também, de certa forma, essa sensação, também quando a gente redublou Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque já aproveitando também, como surgiu o Cavaleiros na sua vida, né? Como é que surgiu o Yoga pra você? O Yoga foi um convite do Gilberto Baroli. O Gilberto era diretor na época. Gilberto Baroli, o grande Gilberto Baroli. E a gente se deu bem desde o... Porque tem uma coisa de simpatia também, né? Entra no estúdio, às vezes o diretor não vai com a tua cara também. Pode acontecer. Como acontece com qualquer ser humano, né? E eu e o Baroli, a gente se deu bem desde o começo. E ele muito engraçado, e ele fazia piada no estúdio. E a gente cheio de medo de errar, ainda muito novo. Blá, e ele criava um clima dentro do estúdio maravilhoso. Assim como o Liber Miguel também. Criava um clima de alegria, de descontração. Então, atuar, a gente não tinha medo de errar, né? Você fica com medo de errar, você erra. E o Baroli me escalou para fazer o Yoga. Ele não teve teste, não teve nada. Ele escalou os atores. Inclusive, tem uma curiosidade que ele escalou o Sérgio Rufino, que fez a voz do Doug e tal, para fazer o Shun. Mas o Sérgio adoeceu pouco tempo depois e não pôde continuar gravando. Aí ele chamou o Ulisses para fazer. Convidou o Ulisses para fazer. Não, perdão, Ulisses não era Shun. Acho que era o Wiki. Ah, não lembro mais. Eu acho que era o Wiki. O Sérgio para fazer a voz do Wiki? Não sei, será? Não me lembro. Se for ver, vendo Wiki. As duas vozes, combina Wiki mais com não. O Shun do que com o Wiki, né? Não, era o Wiki, não. Não, Wiki não. A voz do Sérgio tem mais a ver com. Tem mais a ver com o Shun, certamente. Sim, sim. Não, era com o Shiryu. Ele foi escalado para fazer o Shiryu. Ah, sim. É. E aí não pôde, entrou o Elcio no lugar. É isso, não foi o Ulisses, não. E quando eu cheguei pra fazer, a única coisa que eu sabia, todos nós estávamos ali sem saber o que era. A gente não tinha a menor ideia. Era só mais um, né? Na época era mais só mais um trabalho. Mais um trabalho que você tem que fazer com maestria, tem que fazer bem, seja qual for o trabalho. Se é um filme de classe A, classe B, classe C, classe D. Estão te pagando pra você fazer o melhor possível. E a gente foi lá, a única coisa que me falaram era que esse desenho estava fazendo muito nos Estados Unidos. Eu me lembro disso. Que já tinha feito sucesso na Europa e que estava bombando nos Estados Unidos. Eu falei, ah, tudo bem, ok, vamos lá. Era mais um anime, eu já tinha feito As Guerreiras Mágicas, né? Rei Arte, eu fiz uma participação lá também. O Fério. O Fério, Foi meu primeiro, minha estreia, eu acho, em anime. E depois, em seguida veio o yoga. Só que a gente ouviu o original em espanhol. Espanhol mesmo, não era espanhol daqui da América Latina, espanhol da Espanha. Então é todos abravam lá cursos assim. Mas se não me engano, Cavaleiros veio do México, né? A primeira dublagem, não foi? Então, exatamente. E os mexicanos já tinham ouvido aquilo em francês, porque foi dublado na França, foi pro México, depois veio pro Brasil. Nossa senhora, que bagunça. Você imagina o mexicano ouvindo em francês, Cavaleiros. E a gente aqui fazendo em português. Então você tinha que ter uma tecla SAP, porque o que eu ouvia no meu ouvido yoga era uma coisa muito viril e muito macho. E vamos fazer a coisa que tiene que fazer porque temos polvo de diamante. Eu tinha, gente, mas não dá para ser assim, né? E aí eu via que, não pela voz, mas pela postura, ele era todo mais delicado, mais tristonho, silencioso, solitário, ele veio do gelo. Aí eu comecei a fazer uma voz mais doce, mais pacífica, mais serena. Porque é isso, o yoga é muito isso, né? O yoga, ele só toma aquelas atitudes, a voz só vai para outro lugar, uma voz heróica, quando ele vai lutar, né? Não admito que fale assim de minha mãe, não sei o que, ele vai para outro lugar. Mas o tempo todo... Agora, pira à vontade. Eu yoga sempre foi o meu cavaleiro preferido, sempre gostei muito, principalmente do jeito que você combina, a sua voz combina muito com ele, né? Eu não consigo escutar, não consigo ver cavaleiros em japonês, não dá, não tem graça. Porque... É como você vai ouvir dublado por outra pessoa, é como trocar a voz da mãe e do pai, né? Sim. Uma voz que você ouviu a vida inteira. Eu, quando era criança, assistia Speed Racer, eu adorava. E depois, adulto, eu vi que tinham redublado. Eu não assisti, apesar de amar a série. Eu nem vi, porque dá a trocar a voz, não dá. Perde completamente a identidade. Eu não me reconheço na série, então aquela voz para mim é uma coisa completamente estranha. Então trocar a voz é impossível, né? Com outra dublagem, não. Quando a saga Hades chegou no Brasil, né? Foi muito estranho ver, porque saiu primeiro em japonês, né? Que foi, a gente achou mais fácil em japonês. Depois eu esperei muito tempo pra poder ver ela inteira com a voz de todos dublados. Viu? Você assistiu em japonês primeiro? Assisti e foi muito esquisito. Porque eu nunca tinha assistido o anime em japonês, né? Uhum. Foi muito estranho. Ver os golpes em japonês é muito diferente, né? Mas lá eles trocaram os dubladores. Com o passar dos anos, eles trocaram os dubladores, é. Ouvi dizer isso. Que não eram os mesmos que fizeram, porque, claro, nós todos envelhecemos, né? Os de lá também, idem. Mas era curioso, porque no começo, quando eu comecei a dublar, eu ouvi algumas pessoas dizerem assim... Porque eu acredito que Cavaleiros do Zodíaco, ele é um marco na dublagem brasileira, sabe? Com certeza. Um marco na dublagem brasileira que contou também com o advento da internet, de e-mail. Aconteceu mais ou menos na mesma época. Então os fãs começaram a ter acesso aos artistas, aos atores que dublavam, com e-mails dizendo que gostavam da voz e que não sei o quê, como a gente tem hoje nas redes sociais, né? Esse contato mais íntimo. Então os dubladores passaram a ter... As pessoas passaram a buscar quem era quem na dublagem, a partir de Cavaleiro do Zodíaco. Foi a partir de Cavaleiro do Zodíaco que os atores em dublagem começaram a ser reconhecidos. Começaram a virar, em alguns casos, celebridades, por conta de Cavaleiros. Entendeu? A partir daí. E todo o resto já virou lenda, já virou história. Tudo que veio depois... A dublagem brasileira, pelo menos na parte de animes, acho que tem dois grandes marcos, né? Que é Cavaleiros, que foi onde a gente conheceu todos os dubladores, e o Yu Yu Hakusho, que foi aquela bagunça legal que todo mundo lembra muito da dublagem até hoje. Aham, sim. Com certeza. Abraço, Cristiano Torreão. O quê? Um abraço pro Cristiano Torreão, né? Que foi o que ele... Né? Foi o que eu citei mais cedo. Que fez a voz do Riei nessa equipe. Viva o Cristiano, gente boa pra Não, e entre outros, você também acabou fazendo muitos... Né, anime também é uma outra praia que você entrou de cabeça, né? Porque teve bastante personagens. O próprio Dragon Ball, né? Você fez, acho que você fez dois personagens, né? Foi. Não, ele até onde eu lembro, ele fez dois personagens, mas um era muito B. O outro era o Kaioshin, que começou no arco Buu de Dragon Ball Z e ele voltou tempos depois agora com Dragon Ball Super. Sim. Que agora ele entra mudo e sai calado. É quase isso. Falar absolutamente nada. Eu fiz também Sakura, Card Captors. Uhum. Fiz o pai da Sakura, que também é engraçado porque era um personagem que sempre dizia as mesmas coisas. Ele sempre falava Sakura, minha filha, o almoço tá na mesa, você atrasar. Ele falava isso todo episódio, ele falava uma coisa parecida. Já chegou, minha filha? Ah, que bom. Vai trocar de roupa, venha jantar. E eu ia lá só pra fazer isso, ele passava a série inteira falando isso. E o Kaioshin, não, na temporada anterior lá no Z, ele tinha toda uma história, né? Tinha dramática, ele virava, era dois personagens se fundiam e ele virava o Supremo Senhor Kaiô, tinha toda uma história. Mas depois esvaziaram essa história e também é tanto personagem naquele Dragon Ball, né? É muita coisa. É muita gente, né? É. E eu, em breve também, eu tô fazendo, posso contar, mas tô fazendo um outro anime aí que vai ser lançado. Vai dar o que falar. Olha aí. É. E tô agora no lançamento do jogo também The Avengers. Fazendo vilão lá no jogo que vai sair, que eu acho que já saiu uma. Saiu qualquer coisa agora. Já tem trailer. Tá pra sair agora, né? Acho que tá pra sair agora o jogo já. É. E eu também faço vilão lá no jogo. Olha só que show de bola. É. Falando em jogos, localização de jogos, você meio que foi na vibe de Saint Seiya pra você fazer também as vozes do Yoga nos jogos de Cavaleiros. Foi exatamente, fizemos, dublamos os jogos. Se bobear, foi o primeiro jogo que eu fiz, acho. A gente também dublou. Foi muito mais. Devo imaginar que foi bem diferente de gravar um. É porque diferente. O pessoal fala que não recebe a imagem, né? Só recebe só um. É, já vi casos do pessoal receber só uma bolinha na boca e o cara ter que. É. Não, essa coisa de localização, você não tem imagem, né? E nem sim. Muitas vezes você não tem imagem. Em nenhum caso você tem imagem. E como é lançamento, é tudo muito secreto. Então eles têm um cuidado para aquilo não vazar, você assina vários termos, você não pode falar nada, a multa é pesadíssima se vazar antes, entendeu? Então você não vê nem o desenho, nem a cara do personagem, em geral. E você vai lá e dubla, você dubla em cima das ondas, né? Você ouve o original americano, em inglês. Você ouve o americano fazendo, você vai em cima, mais ou menos na intensidade deles. Mas é muito. São muitos arquivos, né? Então você grava lá, sei lá, 450, 3 mil frases, é bastante coisa. Porque tem as opções, né? De acordo com o movimento do jogador, o teu personagem age de forma diferente. Então eu fiz Assassin's Creed, esse da Grécia, e o meu personagem, ele era um assistente do herói, que era o imperador, sei lá o quê. E tinha uma heroína também. Você pode escolher uma mulher, Alexandra, um troço assim. E então eu gravei aquilo duas vezes, falando tudo no feminino para ela e tudo no masculino para ele. As ordens dentro do navio, cuidado, devemos atacar agora. Ele é um velho, meio zarolho, falta um olho, uma coisa assim. Mas eu fiz aquilo, tive que voltar lá umas três vezes, eu fiz umas três visitas lá. E tem as extensões, né, do jogo, que você volta para fazer várias vezes. Então, às vezes, você vai lá e faz 3 mil frases, né, assim, dividido em várias vezes, e às vezes você vai lá e fala duas. Ixi. Entendeu? Você vai lá e diz duas frases, porque é extensão, não sei do que, não sei do que, tem que mudar a pronúncia de tal coisa. Eu já fiz alguns. É que eu não, depois eu não anoto o nome, não me lembro, e como eu não sou um jogador, Às vezes meus filhos é que falam, ah, eu te vi no jogo, tá? Meu sobrinho também fala. Mas eu vou lá, às vezes não sei qual é o jogo que eu tô fazendo. Eles falam pra mim, olha, é assim, assado, o personagem é assim, é um soldado no meio da guerra, ele é o vilão. E aí eu vou nessa vibe, né? Mas é um trabalho e tanto. Na dublagem não, você tem as imagens, né? Você vai dublando a boca. Cada um tem seu grau de dificuldade, né? E de facilidade. E aproveitando o gancho pro vilão, Isaac McDougall de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Olha, eu adoro fazer vilão, sabia? Eu adoro fazer vilão. Os vilões são mais divertidos. Porque eles têm as gargalhadas, tem aquela maldade. O herói é sempre doce, o herói é sempre herói, né? Heróico. Então, claro que pra quem tá assistindo, claro, o herói é legal. Agora, se você não tiver um vilão à altura do herói, você não tem um filme, não tem um jogo, não tem nada. Não tem um anime. Você tem que ter um vilão à altura, né? Tem que ser um super vilão. Ah, tá aí o Coringa, né? Que dá de 10-0 no Batman, né? Com certeza. Como personagem, né? Como personagem, como composição. Batman é chato. Né? É chato. É o herói. Agora o vilão não. Tem gargalhadas, ameaças. Então eu tenho muito prazer em fazer vilões. Eu fiz um vilão também pra... Lá atrás, pra Discovery Kids, que é um programa, um filme, uma série chamada Lazy Town. E eu fazia um vilão que chama Robbie Rotten. Sensacional, divertidíssimo, meio Jim Carrey, sabe? E era muito divertido. E era pra pouca gente viu. Quem viu foram as crianças que tinham 3, 4 anos há 20 anos. Agora estão com 23, 24. Outro dia eu fui dar uma palestra e era essa a ideia. E eu fiquei falando sobre anime, tokusatsu, que eu já tinha feito, Cavaleiros do Zodíaco, lá. Eles estavam quase dormindo, né? Sabia do que tratava. Tirando um ou outro. Mas quando eu joguei assim, eu falei que tinha feito Robbie Rotten, nossa, foi uma comoção geral. Como é engraçado essa fase cíclica, né? Que tipo, você fez a infância de uma porrada de gente com vários personagens. Aí hoje você já tem muita geração que nem conhece essa outra parte que você fez. É, não é louco isso? É muito louco. Doido. Enquanto isso, eu tô vivendo, né? É. Comprando pão, tomando café. É isso, é. É a coisa do tempo, né? O tempo é... Você começa a ter noção um pouco do tempo quando você, na medida que você vai envelhecendo, você vai amadurecendo. Sim. O tempo vai tendo um outro... Vai tendo uma outra conotação, uma outra cor, um outro significado. Quando você tem 18, você tem 17, você conta as horas pra fazer 18, pra poder ir em boate, cinemas, o quê, filme proibido. Na minha geração tinha isso. Tinha filme censura de 18 anos. Então, você não, os grandes filmes que você queria ver, não podia ver. E aí contava, ficava esperando para fazer 18 anos. E o ponteiro do relógio não andava. Você fazia 30 anos, mas não fazia 18. Depois, aí quando você tá com 24, 25, o cara vai fazer 30, os meus sobrinhos entram em crise, né? Tô envelhecendo, vou fazer 30 anos. Falei, calma, calma, não é para tanto. Calma, não, que é bem pro pior. Mas você sabe de uma coisa? Eu acho que vai melhorando, sabe? Vai melhorando muito. Você vai melhorando como cabeça, como pessoa. Você vai passando por tantas situações. Fazer 40 anos dúvida. É o máximo. Isso sem dúvida. O que eu quis dizer é que tipo, o tempo só vai passando cada vez mais rápido na realidade, né? Sim. A gente só vai sentindo que a gente tem a pressa pra chegar aos 18, depois não quer... Uhum. Sim. Volta. Ixi. Sim, passa muito rápido. Minha avó morreu com 100 anos. Minha avó era uma figura, foi uma mentora pra mim e tal. E ajudou na formação do meu caráter e tal. Minha avó, lá em Minas. E aí com 100 anos eu perguntei pra ela, avó, qual é a melhor idade? Você já passou por 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90? Qual é a melhor idade, a melhor fase? E ela me disse uma coisa, como toda sábia, ao longo, no fim da vida, com 100 anos, ela me disse... Toda idade tem a sua beleza. E é isso, né? E é isso. Realmente. Aproveite ao máximo, né, a idade que você tá, aproveite o tempo, né? Porque passou, né? Aproveite o agora, o já, entendeu? Nosso agora é aqui, conversando nesse podcast, nós aqui. Sim. Então você tem que aproveitar agora, porque você não sabe se tem depois, o ontem já foi. O Kung Fu Panda tem uma coisa assim, né, que é Sim. muito legal. Não, eu ia falar isso do Mestre Ugue. Diga, então fale. Porque ele manda a seguinte frase, que o passado já se foi, o amanhã é um mistério, e o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. É. Olha só, é bonito, né? E verdadeiro, né? Opa. Porque a gente fica vivo, tem gente que vive ou no passado ou no futuro. Fica vivendo das coisas que já aconteceram, como eu era feliz, como foi legal. Ou fica pensando, não, amanhã, não sei o quê, eu vou fazer, eu vou acontecer. Enquanto isso, hoje, vai escorrendo entre os dedos, entendeu? É. E o seu amanhã depende do seu agora, do seu hoje, né? É como diz o velho ditado, nada como um dia após o outro com a noite no meio. Exatamente. É. E o tempo é isso, quer dizer, agora é isso mesmo, sabe? Então, no auge dessa... Já são 37 anos, quase 40 anos de carreira. Quando eu olho para trás, fazendo esses trabalhos, o Flashman, lá atrás, depois, quer dizer, vários Tokusatsu, Jiraiya, depois Cavaleiro Zodíaco, depois redublei Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, os longas todos que eu fiz, as séries que eu fiz, tudo é um trabalho que eu levanto hoje, vou lá e faço. O que é? Ah, é uma série de época sobre a Rainha Vitória, você vai fazer um Lorde, ah, legal, tal, eu vou lá e faço. Quando você olha... De série, a gente pode falar de Saul Goodman, de Breaking Bad e Better Call Saul. Adoro. Que é aquele personagem, mas só pra concluir, é o seguinte, quando você olha pra trás, você tem uma carreira, né? Sim. Todos aqueles dias e aqueles filmes e os capítulos que você foi lá, aquilo é a sua carreira. Então você olha pra trás e é isso. E o mais legal disso tudo é saber que ao longo desses anos todos, tava cheio de gente assistindo e curtindo e gostando, e a minha voz marcando a vida dessas pessoas, trazendo boas recordações, me ajudando a sonhar e né, com heróis. Isso é maravilhoso, né? Sim. Profissional que pode falar isso da própria carreira, né? Talvez os professores, né? Talvez sim, professor possa ter professores. Isso. Né? Hoje uma classe tão injustiçada, mas que com pois certeza... É. Pois né? é. Que é tão fundamental na formação do caráter da gente, né? Com certeza. É. E é isso. Infelizmente, então, os professores hoje tá triste a coisa. Mas por que que tá triste? Porque a educação não interessa. A cultura não interessa. Quanto mais burro o povo, melhor. Que aí pode votar em gente como essa que tá aí no governo, né? Porque as pessoas se espelham, né? As pessoas olham e votam naqueles com quem elas mais se identificam. Eu vi uma frase tão interessante do Nelson Oneif, acho que é sobrenome é isso. Me perdoe se eu errar. Mas uma frase que é o seguinte, que os idiotas descobriram que eles estavam em maior número, então eles resolveram fazer uma revolução, chamada Revolução dos Idiotas. E eles estão em todos os cargos públicos possíveis. Comandando. Imagináveis. É triste, é né? Ótimo isso. É triste. Seria uma boa comédia. Seria muito cômico se não fosse tão trágico. Trágico. A Revolução dos Idiotas. Os idiotas levaram o prêmio. Foram votados. Estão lá. Votados por outros idiotas, imagina, né? Ou gente até, inclusive, que acreditava que não era idiota. Bom, eu não sei. Como é que você vai acreditar que não é idiota com toda uma campanha, um discurso dizendo sim, eu sou um idiota? Não sei. Mas, enfim, isso é um assunto proibido. Porque as pessoas ficam muito irritadas. É um assunto que hoje em dia tem que se falar, né? Mas sabe o que é? É que tem muito ódio, né? Tem, as pessoas estão aí destruindo. Você não fica no campo das ideias, não. Sabe? Eu, por exemplo, coloquei a história 100 mil, eu coloquei assim, 100 mil mortos. E aqui perto de casa, eu moro perto do Palmeiras, do clube, né? e foi campeão, não sei o quê. Eu coloquei 100 mil mortes, e o povo aqui perto da minha casa está aos gritos na rua, se abraçando, tomando cerveja e gritando, é campeão. Botei isso no Instagram, coloquei, triste. Aí todo mundo, tem razão. Aí um lá falou assim, mas eu sou palmeirense, eu fiquei feliz que o Palmeiras ganhou. Eu falei, claro, não estou dizendo que não possa comemorar. Mas em plena pandemia, com 100 mil mortes, as pessoas soltarem um foguetório, fazer carreata, buzinando. É muita estupidez, é muita falta de sensibilidade, né? Coisa que eu acho, se for para soltar o foguetório, que solte o foguetório, por exemplo, um ou outro solte o foguetório no alto dos prédios onde moram, na sacada da casa onde mora, tendo todo o cuidado possível, mas comemorar, né? Não é o fato de comemorar só. Você pode comemorar dentro de sua casa, como aqui os vizinhos gritavam, vai campeão, campeão, chupa não sei o quê, chupa lá, lá, lá. Mas não é isso, é o povo na rua, em plena pandemia, sem máscara, como se fosse carnaval. Entendeu? Eram centenas e centenas e centenas de pessoas. Sem a menor preocupação de estar sendo contaminado ou contaminar os outros. E com 100 mil mortos no país, com mil, ainda mais São Paulo. A minha revolta e minha tristeza e o meu choque foi esse. Primeiro que não tinha que ter nem futebol, eu acho. Tem que ter campeonato nenhum. Suspende isso, passa isso para uma outra época. Não cancelaram o carnaval? Cancelaram o Ano Novo, Réveillon na Paulista, não sei o quê? Então, o meu mas choque... Mas é Brasil, né? Tirar o futebol do brasileiro, o brasileiro... Pois é! Mas isso me deixa mais triste ainda. Como é que a coisa mais importante no país é o futebol? Um país desse de miseráveis, né? É aí teve isso tudo só para contar o seguinte, que esse é meu ponto de vista, eu que penso assim, posso estar certo ou errado, mas é o que eu penso. Agora, aí tinha todo mundo, sim, não. Aí o garoto falou, eu tava comemorando, sim. Eu falei, não tô falando de comemorar, comemore. O problema não é esse, o problema é as pessoas saírem para ruas buzinando o carro até as 2 da manhã. Todo mundo na rua. Como estão nos bares, nos shoppings, enfim. E aí apareceu um lá que disse, depende do ângulo que você vê. Porque morre não sei quantos mil de ataque cardíaco. Morre atropelado. Sabe? Protestando. Um fã. Eu disse pra ele, não seja insensível com a dor alheia. Eu não tô falando de tipo de morte. Eu tô falando dos mortos. Não adianta privilegiar achar que morre mais de câncer do que de Covid. Não é um concurso público pra saber quantos morrem mais de qual doença. Eu tô falando das famílias que não conseguem enterrar seus mortos e a quantidade de pais, de irmãos... De gente que está morrendo. Se não acontece dentro de casa, um vizinho, as pessoas não se tocam. Né? Sim, isso é triste. Nós estamos vivendo esse tempo e é um tempo assim de obscuridade, de treva, né? Porque você vê, eu vejo gente que eu sempre admirei e achava inteligente defender esse tipo de coisa. Como eu falei no início, eu estava falando de 100 mil, um grande amigo, um cara espiritualizado e tudo, ele disse para mim: sim, o mesmo argumento. Do menino lá do posto. Sim, mas morre-se também atropelado. Morre-se não sei o quê. É triste, mas as pessoas morrem mesmo. O mesmo discurso do presidente, né? Que repete isso. Mas as pessoas morrem mesmo, né? Todo mundo vai morrer. Então é uma falta de sensibilidade, né? Enfim. Voltando só um pouquinho com o tempo de pandemia mesmo, mas como é que tá sendo dublar nessa pandemia? Como é que tá sendo o home office aí? Essa é uma experiência nova, né? Completamente nova. Primeiro entramos em pânico, assim, eu, né, pelo menos. E agora, né? Como é que eu vou fazer? Pensava, não posso sair de casa? Eu não vou sair de casa? Eu tenho bronquite, eu sou grupo de risco, não vou lá de jeito nenhum na rua fazer nada. Né? Pelo sim, pelo não, eu não vou. Aí ficou essa discussão, o que que fazia, o que que não fazia, e a solução que se encontrou eram os home office, cada um montar o seu estúdio em casa. E você monta sim, você monta dentro do guarda-roupa, né? Você monta como dá, você bota um cobertor em cima da sua cabeça, mas os microfones são super profissionais. E o estúdio para o trabalho, eu dirijo, que é a Vox Mundi, ele distribuiu emprestou microfones, um monte de 40, 50 microfones para dubladores e diretores que não tinham como comprar, enfim. E os que não tinham computador também foi oferecido computador emprestado, laptop, para que os dubladores pudessem usar. E a Netflix também, a Netflix entrou nisso também, colaborando com com microfones e tudo mais. Uhum. Para essa produção, né? Sobretudo a Netflix, a gente trabalha para eles também. Eles têm muito material e precisa ir pro ar e precisa ir dublado. Porque o grosso do público da Netflix assiste dublado, né? Uhum. 80% de quem assiste Netflix assiste dublado. E tinha séries penduradas. Então nós começamos, fizemos uma adaptação em casa. Foram feitos vários testes com especialistas de som, para saber se o som era minimamente aceitável. E se não, o que, que faltava fazer. Teve gente que comprou essas cabines de audiometria, outros montaram um estúdio mesmo no quartinho, profissional. Então tá todo mundo meio que com estúdio, sabe? Uhum. E os que não têm, o próprio grupo de dubladores, um grupo de dubladores fizeram uma força-tarefa para recolher dinheiro. Inclusive tem um projeto, vou aproveitar e falar agora, que chama Projeto Alô, e que você entra e procura lá. Tem vários dubladores. Então, por exemplo, você me contrata para dizer feliz aniversário pro seu filho que ama yoga. Então, você paga lá, sei lá quanto é, 20, 50, 100, não sei. Uhum. E aí, tem vários dubladores, a gente está fazendo isso para essa campanha, e todo o dinheiro arrecadado é para ajudar com conta de água, de luz, de dubladores estão parados, cesta básica, é montar estúdios para dubladores, assistência técnica. É uma rede de solidariedade. Chama Projeto Alô. E então é isso. As dublagens começaram a funcionar. E o que mais incrível, você assiste por exemplo, terceira temporada de Dark, né? Uhum. Que foi gravado... Você fez o pitch, né? Sim. Tudo gravado em home studio. Toda. Sério? Tudo foi em home studio? 5.1, uma qualidade de som incrível. A Netflix mandou uma carta lá pra Vox elogiando e dando os parabéns pelo trabalho, porque eles não imaginavam que fosse ficar tão bom. 5.1. E cada um na sua casa, com microfone, um com colchão, outro com estúdio mesmo. E a qualidade de som, é claro, o serviço de mixagem, porque um dos donos da Vox é o Armando Torres, e é um cara que é o mixador número um no Brasil de longas, de séries, né? Fez Tropa de Elite, fez Hebe, uhum. Agora o som, né? Então o cara é premiadíssimo e tal, e ele deu um tratamento no som, equalizou tudo e deu um tratamento de primeiríssima, e aí recebemos várias cartas do Netflix. Então eu acho que a coisa do estúdio veio pra ficar. A gente não sabe estúdio, quando, né? Essa pandemia acaba, né? Pelo jeito, sim, ainda vai atravessar 2021 de boa. A gente não sabe. Vai longe isso ainda, infelizmente. Isso vai longe, é. Olha, eu acho essa questão do Projeto Alô sensacional, cara. Sensacional, porque... Porque, assim, tem gente que realmente pode montar o estúdio em casa, tem gente que tem o próprio estúdio, né? Como o caso do Wendel Bezerra. Wendel Bezerra, queremos você, sim, aqui, né? Sim. Mas, ele assim, tem um estúdio, né? Pois é. Sim. E, meu, e tem gente, tem dubladores que... tem os atores em dublagem que não tem como... Não tem, como posso dizer, não tem verba pra você construir algo minimamente, sim, decente pra se trabalhar. É, eu acho esse projeto... É muito legal. E tá bom. Dando muito certo. Tá dando muito certo, já conseguiram uma grana, já deu pra várias cestas básicas, dubladores que estavam em dificuldade, sabe? De sem dinheiro, porque não tá trabalhando, não tem estúdio em casa. E outros foi montado estúdio... E outros que eram idosos também foram colegas lá ensinar como usa, como faz, né? Porque são vozes que a gente não pode deixar de ter. Então, uhum, tem uma solidariedade e um trabalho muito legal sendo feito. E uma outra coisa também, outro projeto que eu estou participando como convidado, eu aproveito para divulgar também, é Teatro de Orelha. Chama Teatro de Orelha. Que é o mesmo processo, só que é... para ajudar atores que estão todos desempregados, né? Os teatros fechados, os atores estão todos em casa sem saber o que fazer. Estão fazendo teatro pro Sesc e tal, alguns que têm nome, né? Os mais, uhum, famosos. Mas os atores que são desconhecidos estão passando fome, estão passando necessidade. Então chama Teatro de Orelha, você entra lá e você contribui com 10, 20, 30, 40 reais. E você é um projeto em teatro para você ouvir, como se fosse um rádio teatro. Só que com a tecnologia atual, você ouve em 3D. Então, se o cara entra caminhando, você ouve ele caminhando como se estivesse entrando na sua sala. Nossa, é muito legal, bola, cara. É. E é um projeto também, a gente acho que atingiu 94 mil, está em 24 mil, né, as doações e tudo mais, que é para render trabalho para esses atores que estão fazendo esse teatro de orelha, diretores, técnicos também, né, de som, e é isso. É, infelizmente a classe artística nesse período desse idiota que tá no poder aí, só tá se ferrando bastante, né? Cultura, né? A cultura, tá? A cultura é tá primeira muito... que é chutada é a cultura. É. Mas uma coisa que eu tenho a dizer é que nós aqui do Anime Sphere, nós reconhecemos e admiramos, assim, com intensidade, todo o trabalho de vocês atores em dublagem. Não é à toa que a gente, todo mundo que a gente pode chamar para poder conhecer a carreira, conhecer a pessoa por trás da voz e trazer toda a simpatia de uma pessoa como você, Francisco, meu. Ah, obrigado. Cara, a gente faz o possível e o impossível quando a gente faz para divulgar o trabalho dessas pessoas que tanto fazem pela gente, trazendo emoção para as nossas obras queridas. Como é o seu caso, por exemplo, com yoga você foi para diversos lugares que você nunca pensou que foi na vida. Ah, exatamente. Que é a parte mais legal, é. Eu fui, por exemplo, para Manaus. Nunca imaginei que eu estaria em Manaus algum dia. E fui para Manaus, eu fui para Cajazeiras, Paraíba. Cajazeiras não é Paraíba. É Piauí. Enfim, ali tem uma divisa, mas é Piauí. É Juazeiro do Norte. Conheci muitos lugares. E o que é mais legal desses lugares? Pessoas, né? Conheci pessoas que acompanham o meu trabalho, que gostam do meu trabalho, e que eu nunca imaginei que fosse encontrá-las, e elas nunca imaginaram que fossem me encontrar. Então tem casos lindos de superação por conta de cavaleiros, de gente que saiu de estados próximos e pegou 2, 3 ônibus e dormiu na rodoviária, sabe? Com fome, para poder assistir, juntou um dinheiro o mês inteiro para ver o evento que eu tava. Eventos pequenos também. Já fui em eventos enormes, com 5 mil pessoas. Já fui em eventos com 14 pessoas, 20 pessoas, né? Feito quase no fundo de um quintal, assim. Então é muito legal, assim, esse contato com os fãs e poder falar da carreira e conhecer as pessoas e conhecer o Brasil e conhecer esses brasileiros de um Brasil profundo, né? O que eles pensam e culturalmente, as tradições culturais, não é? A comida. E é muito interessante, as festas típicas. Sem dúvida. Sabe? É maravilhoso. E vou nesses lugares que eu nunca imaginei que iria um dia, né? E é yoga quem me leva. É minha garganta, né? Claro que tem todos os outros personagens que você já dublou, seja anime, seja tokusatsu, animação, como o com o Capitão dos Pinguins de Madagascar. Sim. Os filmes, as séries, enfim, tudo que você já fez, mas convenhamos, aqui no Brasil, yoga é meio que carro-chefe. É, o yoga é. Eu fiquei muito conhecido por conta do yoga, né? E claro que tem outros trabalhos muito legais, como você acabou de citar. O próprio Breaking Bad, que eu cheguei lá sem a menor pretensão, um advogado maluquíssimo e divertidíssimo. O ator que faz é muito engraçado e muito bom. E ele dava esse tom de comédia na série, que era pesada, né? E aquela coisa de droga, de metanfetamina e tal. E depois essa série derivada, né? Que tem um nome pra isso, não me ocorre agora. Que Better Call Saul, né? Que eles deram. Como posso dizer? Eles deram holofote pro personagem que era secundário virar principal. Isso. É um spin-off, né? Seria um. Spin-off. Isso mesmo, né? E a produção, até onde eu sei, ele, com a grana que ele ganhou em Breaking Bad, ele convidou os roteiristas e os diretores de Breaking Bad, a equipe toda, para fazer o Better Call Saul, a história do advogado Saul. Não sabia. É, a produção é dele. E tá indo muito bem a série, né? A série tá indo muito bem, né? Quinto ano já. Olha aí. Logo tá passando Breaking Bad já. É, pois é. E eles estão concorrendo agora no Prêmio Emmy. Uhum. O Better Call Saul tá concorrendo. É, eles estão concorrendo. Ele já concorreu várias vezes, foi nomeado o melhor ator em comédia e tal. E é um ator delicioso pra dublar. É muito bom dublar ele. E aí, quando você, depois de um tempo que você tá dublando o cara, você já conhece as manhas, os tiques, onde ele para, onde ele respira, os sinais de boca que ele faz, o ritmo. Então o diretor até fica. Até mais caco de dublagem, né? Sim. E o diretor, o João Francisco, ele me deixa bem à vontade. Então eu vejo várias vezes, aí brinco. O problema dele é que é o seguinte, o dificultador dele é que os textos dele são enormes. Se ele tá em tribunal, fôlego, por exemplo, né? Ele fala uma página e meia, os argumentos dele, e ele fala rápido. Então haja fôlego, né? Porque os textos são imensos, é uma página e tanta. Pode fazer por pedaço, mas se faz por pedaço, você não pega o ritmo, você não pega a ideia, a alma do que ele tá falando, sabe? Você vai fazendo picotado, você perde um pouco rebolada, é pra você pegar de novo. Eu prefiro fazer inteiro, errando, mas fazer a cena inteira, porque aí eu pego o espírito do momento. Com certeza. Bom, pro final, Francisco, você, com certeza, por causa da quarentena, acabou conhecendo a mídia podcast, né? Sim. E muita então, live, né? Muita live. Inclusive, este episódio é filho de uma das suas lives, inclusive a última, que houve no Instagram recentemente. Uhum. Que eu apareci por lá e mandei uns abraços pro Francisco. Aí depois eu mandei a mensagem assim com a maior cara de papo. Francisco, você aceita gravar com a gente? Aí ele, na maior boa vontade, no maior carisma, chega assim, tudo bem, quando que a gente grava? Eu acho legal, né? Tem muito convite, tem muita gente, muito podcast e muita live. Não dá para fazer todas também, porque eu tenho minha vida para viver. Com certeza. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu trabalho e tal. Mas sempre que eu posso, eu falo, converso com as pessoas. E para essa interação mesmo, né? A minha live eu tô fazendo toda quarta-feira, às 9 da noite. E aí falo sobre tudo um pouco. Com certeza. Filosofo. Só não falo de política, porque senão... Né? Não dá. Não dá, é complicado. Não vou parar mais. Pra vocês ouvintes, vale perfil do Francisco tá aqui no post. Vocês vão ver aí, só acompanhar toda quarta-feira lá as lives dele. Sim. Meu, é uma delícia de assistir, ver o Francisco falando só de coisa boa. É o que a gente precisa nesses momentos. Coisa boa, exatamente. Sim. Como sobreviver no meio desse pandemônio, quando os idiotas governam. Opa, e aí a gente fala de coisa boa, a gente filosofa, a gente traz aquele sentimento legal, todo mundo interagindo no chat. Eu achei isso daí do caramba, meu. Sim. E as pessoas, os fãs, ficam conversando entre si, né, na live, né? Eu tô lá falando e eles ficam conversando, comentando e tal. Dá pra eu acompanhar, porque eu faço uma coisa, eu faço outra. Mas com certeza. Mas é bem legal, porque as pessoas se conhecem lá, vai fazendo amigos, né? Porque eu pensava assim também, eu falei, gente, tem tanto idiota falando tanta bobagem, que eu também tenho direito de falar as minhas. Então eu vou pra lá e falar o que eu quiser. E é isso. Tem dado certo. A tua live, você falando besteira, foi uma das melhores besteiras que eu já vi nos últimos tempos. Que bom, né? Que bom. Tem tanta gente seguindo, tanta gente, eu não sei pra onde estão seguindo. Pra onde essas pessoas estão levando todo mundo. Mas eu tenho consciência também de que os meus fãs é tudo gente da faixa dos 30 até 35 anos, 40. Então tem muito adolescente também. Gente agora, por conta de outros personagens. Uhum. Então eu acho legal também alguém, você acender uma luz no meio da treva dizendo, gente, calma, calma, que há uma saída. Em algum momento, a gente, eu não sei qual é, mas em algum momento a gente vai sair disso. E eu acredito mesmo, acredito muito que a arte e a educação, tudo está envolvido uma coisa com outra, que isso é libertador, entendeu? Que a arte pode, pode colocar o país no trilho, a arte pode abrir as mentes, fazer com que as pessoas pensem por elas mesmas. E não, porque hoje em dia, com a internet, a gente fica todo mundo repetindo o que a gente lê no Facebook, no Instagram. Esse argumento desse menino mesmo que falou lá é o mesmo argumento do meu amigo que falou comigo a respeito da, mas morrer morre mesmo. Que é o mesmo argumento do presidente da República. É o povo que só tá vivendo dentro da bolha, né? O povo que é aquele povinho que só consome as mesmas coisas, que é complicado esse povo. É. Aí você diz assim, ah, não gosto de cocada. Ah, porque você gosta da Maria Mole, né? Eu sei. Você é filho da Maria Mole. Não, querido, nunca provei Maria Mole. Ah, não, se você não gosta da cocada, é porque a Maria Mole. Tem isso, você pode não gostar de cocada, você odeia aquela cocada, entendeu? Não tem nada a ver com Maria Mole. Você pode gostar dos dois também, não tem problema. Também, né? Você pode gostar dos dois, é. Só de, você pode gostar do que for, só respeite os outros e não enche o saco de quem não for. Não enche o saco. O lema é esse, idiotas, não encham o saco. Você não tem que entrar no post de ninguém, ficar lá metendo o pau da pessoa, xingando a pessoa. Não, cara, você discorda. Se você tiver educação, vai lá e expõe o seu ponto de vista, sem ofender. Simples assim. Agora, se você estiver sem tempo, nem isso faça, porque ninguém está te convidando para você ir lá falar nada, entendeu? É, mas acho que um dos grandes problemas desse povo, desses os bolsominions aí da vida, é que o povo não sabe conversar, né? Eles só tem a visão deles e eles estão certos e acabou. Sim, aí... é. E se você não concordar com eles, você é Lula, você é petista, comunista. Você é comunista, é. O Moro não era comunista, saiu do governo e virou comunista. É. É? Não, é aquela... aí eu tava vendo hoje que tem um dossiê. Não, vai o país começar que a gente tá o vivendo, dossiê. O país que a gente tá vivendo não é possível, não é possível. Cada dia é uma surpresa, parece um enredo, uma série muito mal escrita, né? É uma série horrorosa. Vejo o fim disso. Tem um dossiê agora que é o dossiê de pessoas antifascistas. É o dossiê dos antifascistas. Então tem policiais, tem professores. Eu pensei assim, gente, mas ele deveria querer conhecer essas pessoas. Né? Ou ele, não é? Porque se é um democrata, vamos conhecê-lo. Os antifascistas são contra a ditadura e contra o fascismo. Isso aí é gente de bem, é gente boa. Precisamos conversar e ouvir a opinião desses policiais, desses professores. Não. Eles são taxados como inimigos do governo. Então tá praticamente assumindo que é um governo fascista. Não é isso? Meu raciocínio tá certo? Tá. Não, infelizmente tá. É que, infelizmente, a gente chegou nesse ponto de ter que ficar defendendo. Óbvio. É complicado, viu? Hoje em dia, se você precisa falar o óbvio porque o povo não entende, né? Não, e nem falando o óbvio. Triste tempo que você tem que defender o óbvio. Tem que dizer, não, querido, a Terra é redonda. Isso já foi definido lá na Idade Média. Já queimaram gente que dizia o contrário. Não, a Terra não é plana. Quer dizer, não dá pra... hoje em dia você vai discutir com a pessoa, você tem que explicar que a tortura não é uma coisa boa. É uma coisa ilegal. Quer dizer, se chegar num ponto e ter que explicar que tortura não é legal, é porque a coisa tá feia. Mas, aproveitando o tema e agradecendo imensamente a você, Francisco, por ter passado esse tempo com a gente, conversando sobre a sua carreira, sobre os seus personagens, sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Dando essa pequena aula pra gente. Opa! Agradeço de monte. E além das lives no Instagram, você tem feito alguma outra coisa pra internet? Eu tenho um canal no YouTube que chama Fala Francisco também. Olha só aí. Colocar lá Fala Francisco. Tô eu lá fazendo lives, espécie de live, só que tá lá, não é live. Eu gravei em estúdio e aquilo tá lá. Tem várias, tem histórias engraçadas, tem filosofia sobre a vida, fala um pouco sobre dublagem também. chama Fala Francisco. E aí, e eu no já... Twitter, no Twitter, arroba Frambretas, e no Instagram, Francisco Bretas. Me procurem lá que eu tô lá, falando o que penso. E obrigado pelo convite. Nada, a gente que tem que agradecer de você ter podido... A gente que tem que te agradecer de ter cedido esse pequeno tempinho aí, nesse domingo à noite, né? A gente ter, terminando o domingo aí, você passando o tempo com a gente, isso é uma honra. Honra toda minha da gente poder estar aqui batendo esse papo. Já inscrito aqui no seu canal, o canal também vai estar aqui no post, junto Legal. Com o restante das informações. E com isso, senhores e senhoritas, meus ouvintes do coração, agradeço você que nos ouviu até aqui, você curtiu o episódio, manda um e-mail pra gente, contato@animesphere.com.br, comenta lá no site www.animesphere.com.br, redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, canal do YouTube também a gente tem, tá com poucos inscritos, estamos começando agora o canal do YouTube, mas a gente vai seguir em frente. Então, pra vocês, um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais, obrigado. Até mais a todos, obrigado por me ouvirem. Beijo pra todos. E acende o meu coração, é você que me conduz, minha guerra, minha paz. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Vamos lutar juntos, nada pode nos deter. O amor é a fonte do nosso poder. E acreditar que um novo dia vai amanhecer, é criar.